O show moral vai começar! Chegou! Já tá na área, paraíso! Chegou! Passat Moral Prime! Ele chegou! O som que vocês estavam esperando chegou! Trazemos a maior explosão em alegria, emoção, curtição e muito. Passateira e passateira. Passateira, passateira. O som que vocês consagraram. O som que vocês consagraram. Tudo nosso, tudo nosso. Esse é... Passat Moral Prime. Alô, cabeça promover! O som dos moleques doidos. Alô, Jairzo da Pica Bidenada, meu irmão, acelera aí. Com uma pressão absurda. E fazendo com que sua adrenalina chegue a nível máximo. E direto aqui de nossa plataforma moral. Tá bacana, plataforma moral. Os talentosos DJs. DJ Cleusin. Pega a chave. Mais novo DJ do Passat Moral Prime. O som do moleque doido chegou! DJ Físico. Mega DJ da galera. Se liga, farofa, garoto! E pra acertar o show, fazendo o verdadeiro show. Valeu, viu, Glaucinho? Obrigado, hein? Obrigado. Tu sabe que é nóis. E DJ Sassá Moral. Tarzan, da equipe Maurício Fortaleza. E Jairzo da Picapidana. Apresentando hoje do ladinho do MC Luciano. Passat Moral Prime. E vai começar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Passateiro, põe a mãozinha, gente. Tá ali na palminha, passateiro na palminha. Eita, passateiro. Doido, aqui tá bagulho doido. Esse sassá só é doido. Valeu, cabeção, valeu, João! Amor, eu sei que eu falhei bem. Duduzinho, acelera! Amor, eu sei, te magoei. Sandrinho já pegou a visão. Mas vamos tentar conversar. Meu parceiro tá vindo, olha lá, tá vindo! Bora conversar, garoto! Eu te amo tanto, me custa tanto. Olha Físico, gente, dia 29. E o aniversário da empresa Passat Moral, viu? Tem MC do Juan. Esse cabeção é uma loucura. Pra cima, garoto! Eu só te peço. Paraíso hoje tá cheia de malandra. Pra ver o MC Lan, viu, filho? És passateira, tô de roda. Passateira. As passateiras bandidas. As passateiras vão dançar assim, Clebão. Ela quica no tal, tal do Lerel. Lerel, tel, tel, Lerel, tel, tel. E o Thor tá por baixo fazendo seu papel. Lerel, tel, tel, tel, tel. Vem se agradecer também, essa moral, nosso parceiro Michael, lá da Assistencial de Oficina do Som. O homem é bom, o homem é espetacular. Alô, Michael! Alô, Glaucinho! Acelera mais um pouquinho o passagem pra mim lá, Glaucinho. E o Sassá já tá maluco, meu irmão! Chavada! O nosso parceiro Júnior Calado também lá, com a gente, bora, Júnior Calado. O nosso produtor tá lá, ele é comigo. Não dá mais. Não dá mais, não, não. Se não dá mais, meu irmão, deixa comigo que o Sassá. Aumentando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, que a pressão vai aumentando. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Só quem confia no papai do céu joga a mãozinha em cima. O bagulho já tá doido e joga. Só quem é do Pai Sandu põe a mãozinha em cima. Tem alguém do Pai Sandu aí? Quem é do papão põe a mãozinha em cima. O bagulho já tá doido. Dá-lhe soquinho pro céu, dá-lhe soquinho pro céu em cima. De cima em cima. Alô, Clebão, meu irmão, é assim, é assim. O bagulho já tá, vamos. É novo. Pra cima, papai. Cadê? Quero. Que... O bagulho já tá doido e já. Físico, mas aqui no paraíso tem muita gente. Tem alguém do Leão aí? Tá... Só quem é do clube do Remo põe a mãozinha em cima. O joga a mãozinha. Eu quero ouvir. Tá... Uma coisa eu te peço. Vai, vai. Joga com raça e paixão. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha. Mas o Sassá Amaral é cheio de onda. Ele joga a mãozinha. Ele não alivia. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Bota com pressão, com pressão, com pressão. Joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Nosso parceiro Jairo do SBT também vem com a gente, mano. Jairo, o homem é bom! Fisgo, daqui a pouquinho tem MC Lan cantando essa aqui ao vivo. Em cima! Oi, toma, toma, toma, madeirada, oi, toma! Toma na partida, vai! Dá-lhe na partida, dá-lhe na partida. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, joga pra cima! Olha o trem! Dois, dois. O nosso amigo Jaque Portela também com a gente, mano. Jaque, um abraço pra você, menina. Tá comigo? Sassá, buzina, buzina. Meu parceiro Juliban também, nosso Lazinho, mas Juliban, você. O nosso parceiro Andrezinho. Cadê o mais ele? Alô, mais ele, cadê? Hoje eu tô de rock. Sassá não alivia, desguiado. Ela bota, ela tá na nada. Nós não marca toda, depois chega emocionado. Bora, Gilmaxe! Você é a primeira dama. Meu parceiro Luciano, também mesmo aí, pra gente, Luciano, você é maninho. Tá comigo, tá lá. Boca de chuveiro. Olha só quem tá na área, meu parceiro Lino Fox e o Thiaguinho. Da Trax, do Pega Chave. Estão pegando a visão aqui também, viu? Valeu! Nosso patrão Dudu. No Paredão Maurício e Fortaleza. Me frente, avante, vazente. No Farofeiro Lava Jato. Alô, Sandrinho. Cadê você, Sandrinho? Os passateiros solteiros, põe a mãozinha em cima. Só quem quer ver um MC Lan, põe a mãozinha em cima, vai. Isso, Sassá Amaral, dá-lhe dois, dois, dois, dois, dois.